Salvador, bom dia, gol 714, está cruzando 200, passando ajuda no momento. Informação é Bravo. Boa noite, 714, uma ação de identificação. Direto Duna, desça para 3000, altimetro 1014. Direto Duna, 3000, 1014. Confirmo e reporte estabilizado o localizador. Gol 714. Reporte estabilizado, 714. Salvador, boa noite, é oficial 024, é request 024, flight level 370, on the 1, now. 024, to Lisbon, stand by, sequence, flight level 350, okay, stand by, 1 minute to cop. Stand by, go. Gol 1 no 6, 0 6. Só pode ir. Passa Duna, livre e LS. Torre 118, 612, boa noite. 112, boa noite. Salvador, gol 1 no 6, 0 6. Passou Duna, livre e LS. Está bastante travado, boa noite. Livre pouso, pista no 0, vento 1 no 2, 0 graus, com 0,8 nós, e o ajuste no 0 no 4. Pode confirmar o vento novamente? 120 graus, 1 no 2, 0 graus, com 8 nós, 0,8 nós. Negativo, obrigado. Nível pouso, 910, voa no entramento. Negativo. Final 024, red copy. Final 024, clear to Lisboa. Union Papa Tango. Port level 350 via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima. After that via Upper November 873 until in tall position. Then via flat plan route, departure runway 10 after departure left turn, Puka departure, with Izipar transition Zulu, India Papa Alpha Romeo transition, squawk code 5427, control departure frequency 119.35. Clear to Lima Papa Alpha Tango, flight level 350, via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873 to Intol, then flight plan route. Runway 10 for departure, left turn, Puka, departure, Zipar transition, squawk 5427, departure 119.35. Back 4, call me red 4, push and start, airport level 024. Call you back. No quarto gol, autorizado 2000 pés, posto gol preto tudo. 2000, reportagem estabilizado, gol no 7 no 4. Número 06, somos 40, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para o portão 02, é o gol 1606. Salvador, boa noite, gol no 805, autorização para Natal, nível 490. Boa noite, gol no 805, 370 nível. Deu 490. 370 autorizado, só um minuto para a cópia, eu vou verificar com o centro. Boa noite, 05410 será coordenado. Ok, informa que a transmissão está recebendo a transmissão muito ruim, bem chiada aí. Assim como recebe agora? Melhorou um pouco, mas não muito. Recente. Só reautoriza o Bono 805, curte acionamento. Outro Bono 05, aguarde. Guarda. Boa noite, Azul 4062, desça para 3 mil pés, oceano identificação, vigilância, altímetro 1014, voa direto do Duna. Para 3 mil pés, identificou Azul 4062, confirme o altímetro. 1014. 1014, confirme o voa direto do Duna. Direto do Duna. Direto do Duna, Azul 4062. 714, complete aproximação LS, pistão no zero, torre 118, meia dúzia. Boa noite. Boa noite. Torre, bom dia, gol no 714, vai passar o marcador, vai ser checado. Diego no 714, livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, 120 graus com 08 nós. O ajuste no 0 no 4. Autorizado pouso, 110, gol no 714. 05, pronto, cópia. Pronto pra cópia, 805. 05 Natal, nível 410, está autorizado, aerovia Penzulu 10. Decolou da 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Zipar, aciona 5426, controle 119.35. Autorizado, Natal, nível 410, decola da 10 com curva inteira. Saída UCA, impar, upper Zulu 10, transponder 5426 e o controle 119.35. 01, está autorizado pushback, chame táxi, boa noite 05. Vai chamar o táxi no 805. Controle Salvador, TAN 3891. Controle Salvador, TAN 3891. Identificação, boa noite, desce para 4000, chegada bom, 5-0 no 4. TAN 3891. Boa noite, descendo 4000, chegando bom, TAN 3891. Azul 4062, reautorizado para 2014, aposta localizador. 2014, aposta do localizador, o azul 4 no Solos 49, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa e reforça antes da Juliette para ingresso. A sua escuta Alfa e aguarda na Juliette para ingresso. Vou no 714. Para o tanque voo no 805, com 5 na base, autonomia de 2 horas e 40, alternando Maceió. É um reporte com espera da 10 pronto, ajustando 0 no 4, boa noite 05. Só informar, com espera da 10 pronto, boa noite 05. No 4, ingressa Juliette, portão 05. Ingressa Juliette, portão 05, gol no 7 no 4. 96, boa noite, Mari, Decimantinha 050. Sua identificação, vigilância. Identificou 4011, descendo para 050, gol 1896. Salvador, gol 805, próximo à ponte espera, da 10 pronto. 805, além da cola, pista no 0, vento 1000 graus, uma centena com 05 nós. Além da cola, da 10, gol 805. Passou do Una, completa LS. Tá estabilizado na final azul 4062. Torre 18-6, dúzia, boa noite. 18-6, boa noite, azul 4062. 3891, reautorizado 2000-1014, reporte no localizador. Ok, 3891, delicação separada, reportará estabilizado no LS. Azul 4062, está baixado travado. Baixado travado, azul 4062. Azul 0062, ajuste no 0 no 4, o vento 090 graus com 07 nós, tem pouso autorizado, pistão no 0, azul 4062. 1014, autorizado pouso na 10.